você que se ama esse louvor. Se alguém feriu seu coração e a solidão te faz sofrer, até seu mundo de ilusão perdeu no ar, não dá pra ver. Saudade volta e fere sua alma, vem tirando a calma. E chorar é inevitável, sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo. O temporal não quer passar, o rio vai transbordar. Você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus jamais chega. Quantos já sentiram a presença dele neste lugar? Levanta a mão e adore. Ele chegou. Você tentou cantar um hino, não foi fácil. Não saiu, nem mesmo um sinal divino. No horizonte não surgiu. E aí, Daniel? Saudade volta e fere sua alma, vem tirando a calma. Inevitável, sim, mas não é o fim. Por mais que exista um rio, a ponte vai surgir. Vamos tentar junto, vamos lá. As lágrimas descendo, o temporal não quer passar, o rio vai transbordar. Jesus já vai chegar. As lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o temporal não quer passar, o rio vai transbordar. Você ficou prostrado, seu rosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar. Jesus já vai chegar. Jesus já vai chegar.